Netinho, coordenador regional da CAN aqui na nossa região. Fale pra gente aí desse importante evento hoje aqui em Cândido Salles, para os moradores da zona rural do nosso município. Eu só tenho que parabenizar o sindicato dos trabalhadores aí, na pessoa de Gilene, Gilvan, toda a diretoria. Parabenizar também a Cooper Habitat, na pessoa de Rosival, por esse importante evento que aconteceu aqui no município. Um evento que eu falo que governo bom é aquele que melhora a vida das pessoas. E hoje aqui plantou-se mais uma semente que com certeza vai vir beneficiar várias famílias do município de Cândido Salles. E participação importante da CAI, do governo estadual, juntamente com a associação, tanto nossa associação de moradores aqui rural, quanto e da FETRAF Bahia, não é isso? Pois é, é uma participação importante, essa finalidade, é isso que o governador Rui Costa tem nos cobrado, para que a gente não fique nos escritórios nem nos gabinetes, que a gente vai de encontro com o povo. E assim nós estamos fazendo. Assim que assumimos a gerência regional da CAI Vitória da Conquista, temos procurado essa parceria com várias associações dos 24 municípios que atendemos. E quando dos Salles não é diferente. E aproveito a oportunidade para parabenizar aqui também todos os presidentes de associações que compareceram a esse belíssimo evento que aconteceu aqui neste dia de hoje.